É, alô você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Primeiramente, peço desculpa pra você que não rolou ontem o Rio Vox Esporte Clube Extra por alguns motivos. O primeiro é, eu não assisti os jogos ontem porque tive um compromisso, não consegui assistir o jogo, mas hoje eu vi as partidas e trago pra você tudo o que aconteceu ontem em Espanha e Rússia e também em Croácia e Dinamarca. Então vamos comentar um pouco sobre essas partidas rapidamente, porque daqui a pouco tem mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra falando dos jogos de hoje, do Brasil e do México e também do Japão e da Bélgica, tá certo? Então esse vai ser um extra rapidinho, rápido, ligeiro e rasteiro pra gente falar dessas partidas. Vamos falar da eliminação da Espanha e da classificação croata. Fique conosco, a gente já volta para ir direto ao ponto com Espanha e Rússia. Rússia classificada para a próxima fase da Copa do Mundo. Vamos falar da Espanha e Rússia, eliminação da equipe espanhola. Já começo dizendo, a Espanha pagou o preço por ter eliminado ter mandado embora o seu treinador, o Julian Lopetegui, porque ele tinha assinado com o Real Madrid um pouco antes da Copa do Mundo. Pagaram o preço, essa eliminação. Pode botar na conta da Federação Espanhola, que fez toda essa cagada aí, mandou embora o treinador, mesmo com o respaldo dos jogadores. A Espanha foi uma equipe muito aquém nessa Copa do Mundo. Jogou bem contra Portugal, no empate em que foi a melhor exibição das duas equipes no Mundial. Tanto é que as duas já estão fora, né? Tanto Portugal quanto a equipe da Espanha, né? Todas elas já eliminadas, né? E agora esse jogo péssimo contra a Rússia, né? A Rússia conseguiu taticamente ser melhor, né? Não que a Rússia seja um primor técnico em termos de futebol, né? Não que se a Rússia seja um primor, mas a Rússia se mostra uma equipe um pouco mais com vontade, né? A Rússia chega pela primeira vez nas quartas de final como Rússia, né? Na época da União Soviética, se não me engano, os soviéticos foram vice-campeões, terceiro lugar, acho que na Copa do Mundo, né? Não me recordo exatamente. Se foi vice-campeão, se foi quarto, se chegou na semifinal, mas enfim. Então, a Rússia surpreendeu, né? Avançou a próxima fase. Eu mesmo não esperava a classificação da equipe da Rússia, nem nas penalidades, né? Nem nas penalidades. A equipe da Rússia é uma equipe que taticamente é pior. É pior. Aliás, taticamente não. Tecnicamente é pior. Mas mostra muito vontade e mostrou alguns bons valores, como por exemplo esse centroavante que fez o gol da Rússia, o Dzuba, né, que ele fez de pênalti, eu acho, o gol, né? É bom centroavante, o jogador do Arsenal de Tula lá da Rússia, e deve se empregar num clube maior, deve sim ter uma oportunidade em um clube maior. Assim como o Golovin, o Cheryshev, que já tá num bom centro, num centro grande, que é a Espanha, né, joga no Villarreal. Então, bons valores da equipe russa, além do Mário Fernandes, que tá jogando muito bem na lateral direita, né? A Espanha, mais uma partida em que joga muito mal, né? A Espanha não foi objetiva, né? Ela não agrediu a equipe russa, apesar de o próprio goleiro Akin Feve disse, a equipe da Rússia, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, ela viu a Espanha jogar. Eu assisti o final do segundo tempo, para não falar que não assisti nada, e assisti a prorrogação inteira. A Rússia praticamente não finalizou na prorrogação, mas nas penalidades os russos mostraram um pouco mais centrados, né? E o goleiro Akin Feve, que fez uma baita de uma partida, brilhou nas penalidades, né? Ele pegou as do Koke e a do Iago Aspas, e a passagem para a Copa do Mundo pode colocar na conta do Akin Feve. A Rússia foi perfeita, foi cirúrgica na hora de bater as penalidades. E o De Gea, que é um dos melhores goleiros do mundo nessa Copa do Mundo, foi muito mal também. O De Gea, se eu não me engano, ele fez uma defesa nas bolas que foram para o gol. Ele fez uma defesa só na Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi muito ruim também do De Gea. Como que eu falei do Akin Feve? A Copa de 2014 para ele foi péssima. Ele falhou, levou um frango tremendo contra a Coreia do Sul na Copa aqui no Brasil. Se eu não me engano, o jogo foi até em Cuiabá, na Arena Pantanal. E também falhou no gol da Argélia, na eliminação da Rússia na primeira fase. O 1º de julho é a redenção do goleiro russo, um goleiraço, e não merecia ser realmente conhecido pelas eliminações da sua equipe na primeira fase, pelas falhas dele. Ele é um grande goleiro, assim como o De Gea também é um grande goleiro, né? O grande goleiro Akinfeev, goleiro do CSKA Moscou, capitão russo, e brilhou nas penalidades, pegou com os pés o pênalti do Iago Aspas. É isso aí, né? A gente viu a Espanha, então, mal, Espanha fraca e não consegue se livrar de um tabu em que a equipe espanhola sempre é eliminada pelos donos da casa. Foi eliminada em 34 pela Itália, em 50 pelo Brasil, em 2002 pela Coreia do Sul e agora para a Rússia nas oitavas de final. Como eu disse, acho que dá para colocar essa eliminação na conta da Federação Espanhola. Vi a Federação bagunçada, né? Não era para ter feito o que fez. Era para ter deixado o goleiro, o treinador, né? O Lopetegui, né? Em 94, o Parreira estava acertado com Valência, se eu não me engano, e foi campeão do mundo com a seleção brasileira, né? Então, a Espanha realmente ficou aquém. E a Rússia? Onde pode parar a Rússia? A Rússia vai pegar um time agora, teoricamente, mais qualificado, a equipe da Croácia. Mas, jogando com o apoio de toda a sua torcida, jogando esse futebol aí que, tecnicamente, não é perfeito, mas na tática e na vontade, a Rússia vai chegando pouco a pouco, pode ser. Vamos aguardar. Quem sabe a Rússia pinta aí numa semifinal da Copa do Mundo. Vamos ver. Então, a gente já volta para falar de Dinamarca e Croácia aqui no Rio Vox Esporte Clube. E esse jogo teve show dos goleiros, hein? Vamos lá. A gente já volta com mais Rio Vox Esporte Clube. Fique ligado, a gente já volta. Agora é hora de falar de Dinamarca e Croácia. Croácia e Dinamarca brilharam os goleiros, mas foi um jogo aí que em 4 minutos ele foi frenético, porque a Dinamarca abriu o placar com o Jorgensen, né, o zagueiro Jorgensen, uma bola espirrada na área que ele conseguiu ser gigante diante de 5 marcadores, ele fez o gol. E logo aos 4 minutos, logo depois, a Croácia empatou com o Mandzukic, rapaz. Então a gente falou, puta que pariu, vai ser um jogão da porra. Mas depois, até a prorrogação, foi um tédio, rapaz. Porque as equipes não criavam. A Croácia foi, de certa forma, diferente do que tinha apresentado nas últimas partidas. Então, foi um jogo morno, né? Durante todo o primeiro tempo, todo o segundo tempo, toda a prorrogação. O Modric, que é o grande astro da equipe da Croácia, sumido em campo, né? Não fez uma partida boa, mas a Croácia contou com o seu goleiro nas penalidades. Antes, é bom a gente lembrar que no final do segundo tempo da prorrogação, o time croata teve um pênalti para bater, né? O Rebić recebeu uma enfiada de bola em que ele saiu sozinho, cara a cara com o goleiro, tirou o goleiro, Jorgensen fez o pênalti, Modric pegou a bola, colocou na marca da Cal, bateu e Schmeichel defendeu. Schmeichel, é difícil a gente lembrar do Schmeichel sem falar do pai dele. A gente sabe que isso não é legal a gente lembrar mais do pai dele do que do futebol que ele joga. É um monstro, Schmeichel, um goleiraço. E se a Dinamarca chegou até aqui, chegou viva até as disputas de penalidades, o Schmeichel é o grande nome disso, né? Um grande goleiro, um dos melhores goleiros dessa Copa do Mundo, com certeza. E ele fez a defesa, pulou bonito, encaixou praticamente a bola do Luka Modric, que mais uma vez eu falei, ele não foi bem na partida. Mas os jogos foram para as penalidades, né? E aí, nas penalidades, o Schmeichel pegou duas, rapaz. O Schmeichel pegou, deixa eu só ver de quem que o Schmeichel pegou os pênaltis aqui, para mim falar corretamente para vocês aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. O Schmeichel pegou aí o pênalti do Pivarić, né, do lateral esquerdo Pivarić, e também pegou o pênalti do Badei, que o Schmeichel pegou com os pés. Então, Foram três pênaltis perdidos três pênaltis, aliás, defendidos pelo Schmeichel. Um no tempo normal, né? Tempo normal não, na prorrogação. E os outros dois nas penalidades. Mas o Subasic, ele pegou os pênaltis. Olha só, são três pênaltis que o Subasic pegou. Subasic pegou o do Eriksen, o primeiro pênalti. O segundo pênalti defendido pelo Subasic foi do Schoen. E o terceiro pênalti do Subasic que ele defendeu foi do Jorgensen, do atacante Nikolai Jorgensen, no meio. E o Subasic pegou com os pés, o Rakitic bateu, o Modric bateu de novo, rapaz, e converteu. Teve saco roxo, hein, o jogador Modric, para bater a penalidade depois de ter perdido no primeiro tempo. E olha, a Croácia é uma equipe organizada, viu? Não fez uma boa partida, mas é tecnicamente melhor, sim, que a Dinamarca, né? Então, a partida, como eu disse, né? Um começo de jogo muito frenético. Depois tivemos aí a Croácia tentando impor o seu ritmo de jogo, né? Tocando a bola, mas a Dinamarca marcando bem aí. O segundo tempo morno também, como eu disse. E nas penalidades a gente teve mais emoção. Foi o duelo fora de campo do Davor Šuker, que era o presidente da Federação Croata, torcendo de um lado, e do Schmeichel, torcendo pro seu filho, no outro lado. Então, a Dinamarca fez um bom papel nessa Copa do Mundo. Fez um bom papel, apesar de ter feito aquele jogo de compadre contra a França. Nessa disputa de pênaltis, valeu realmente. Pode sair de cabeça erguida realmente a Dinamarca. E a Croácia se coloca aí como uma das grandes favoritas a chegar na final da Copa, porque a Espanha já foi. E a Inglaterra joga amanhã, e eu não sei não se a Colômbia não pode passar pela Inglaterra. Então, pra mim, hoje, a Croácia é a grande favorita pra ser finalista dessa Copa do Mundo, gente. Então, vamos abrir o olho. Eles vêm jogando uma Copa do Mundo sólida, uma Copa do Mundo boa. E agora vamos ver o próximo desafio. O próximo desafio é contra a Rússia. Eu acho que na sexta-feira a partida contra a Rússia. Depois a gente confirma aqui pra você, nosso ouvinte do Rio Vox Esporte Clube Extra. Vamos lá, só confirmar aqui. Já tô com a página aberta aqui. As quartas de final da Copa do Mundo teremos a Rússia. Vai ser no sábado, a Rússia e a Croácia. O jogo às 15 horas do sábado. Rússia e Croácia. Vamos lá, então. Próximo, vamos encerrar, né? Aliás, próximo jogo não, agora a gente volta à noite, quando a gente fala do Brasil e do México, e vamos falar também da equipe do Japão e da Bélgica. Fiquem com Deus e até daqui a pouquinho com mais o Vox Esporte Clube Extra. Tchau! So let's get this poppin'. We all out. We right. Only one life to live. Got so much to give. Fighting for the nation now. That is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Live it up now, now. Fazemos a melhor rádio, porque temos os melhores ouvintes. Rio Vox FM.